vez que Jesus chegava, havia alvoroço na cidade, o povo se aproximava. Uma multidão se reunia ao redor do mestre. Aonde Jesus chega é diferente, algo sempre acontece. Chegou lá em Nain, o luto teve um fim. Na casa de Jairo também foi assim. Foi palco de milagre e todos puderam ver. Jesus chegou e a morte teve que obedecer. No mar da Galileia ele encontrou a Pedro, mandou lançar a rede e disse: ei, não tenha medo. O barco se encheu e a pesca foi milagrosa. Jesus chegou no barco e logo decretou vitória. E em Cafarnaum um paralítico curou, e lá em Betânia Lázaro ressuscitou. Avisa aí para teu impossível que agora é diferente, porque aqui Jesus chegou. Chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou na tua saúde, onde era morte vai ter vida. Chegou no teu trabalho e no teu ministério, chegou pra mudar tudo, já chegou no teu deserto. Ele é fogo, glória, paz, graça, consolo, renovo, alegria. Ele sara, ele é pão da vida, força, alegria. Se a porta está fechada, ele abre uma saída. Aonde Jesus chega é diferente, vira palco de milagre, ele domina o ambiente. E o luto teve um fim. Na casa de Jairo também foi assim. Foi palco de milagre e todos puderam ver. Jesus chegou e a morte teve que obedecer. No mar da Galileia ele encontrou a Pedro, mandou lançar a rede e disse: ei, não tenha medo. O barco se encheu e a pesca foi milagrosa. Jesus chegou no barco e logo decretou vitória. E em Cafarnaum um paralítico curou, e lá em Betânia Lázaro ressuscitou. Avisa aí para teu impossível que agora é diferente, porque aqui Jesus chegou. Chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou na tua saúde, onde era morte vai ter vida. Chegou no teu trabalho e no teu ministério, chegou pra mudar tudo, já chegou nesse deserto. Ele é fogo, glória, paz, graça, consolo, renovo, alegria. Ele sara, ele é pão da vida, força, alegria. Se a porta está fechada, ele abre uma saída. Aonde Jesus chega é diferente, vira palco de milagre, ele domina o ambiente. Aonde Jesus chega é diferente, vira palco de milagre, ele domina o ambiente.